acreditar. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Oh, bota a moça, menino. Aumenta o som no paredão, pai. Isso é barulho da pisadinha, seu menino. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Então tu vai apanhar o teu coração, Pedro, não ama mais ninguém. Mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz. Investe em mim. Esse é barulho da pisadinha, seu menino. Segue lá no Instagram, papai. Ô, oh, moda do Vida, chama papai.